instantes que parece tudo perdido. Nossos gestos, atitudes, tudo mais. Nossas forças já parecem se desvanecer, mas sempre encontramos alguém que pode nos socorrer. Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro presente na angústia e na aflição. No meio de meu Jesus, pude encontrar a sua luz. Jesus, Jesus, vem e dá na tua mão. Vem cantar esta canção. Liberdade, liberdade, liberdade. Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza.